dois caminhos existem no mundo. Vamos meditar, meus irmãos, o caminho que leva à vida e o caminho da perdição. O caminho estreito é Cristo, o caminho que estou seguindo, o caminho largo é o mundo. Satanás está dando bem-vindo. E você que está desviado, e a palavra você ouviu, andando pelo chão molhado, sem firmeza você caiu. Quanta gente no mundo caído, escutando falsos ensinos, desprezando o caminho de cinema, teatro e cassino. Muito cheio do Espírito Santo, de repente estão vazios. Este mundo que estamos vivendo é um chão escorregadio. Nós devemos estar vigiando.